Eu não acredito que esse é o nosso último bom dia dos nossos devocionais. Bom dia, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Bom dia, estou muito feliz com tudo o que o Senhor tem feito nesses dias. Muito feliz mesmo, a cada dia do nosso devocional e que eu leio os testemunhos, leio tudo o que Deus tem feito. Uau, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e como é importante a gente saber e reconhecer a partir de agora o quanto o devocional é algo importante, tá? Como é importante a gente saber e ter esse entendimento, não tipo, eu tenho que fazer devocional, as pessoas falam que eu tenho que fazer e tal, as pessoas falam que eu tenho que ler a Bíblia, as pessoas falam isso, falam isso, falam isso. Então, o desejo do meu coração para esses dias foi isso, de tipo, reativar isso no seu coração. Para que você tenha o real entendimento, tá? O real entendimento do que é o devocional e do que isso causa em nós, né? Da bênção que isso é, de como o Deus se alegra com isso, do quanto Deus se agrada disso. Mas o mais importante, eu creio que é um manual. É o manual do seu dia a dia, sabe? Para você vencer as suas batalhas, para você ter entendimento, para você ter discernimento. Então, assim, é algo que. E não tô falando que, ai, nossa, agora minha vida vai ser perfeita, ai, minha vida agora. Não. Eu estou falando que o devocional, ele nos impulsiona, ele nos ajuda, ele nos direciona, né? E, claro, tendo em nós o Espírito Santo queimando dentro de nós, queimando dentro de nós, dia após dia, dia após dia. Creio que essa é uma das coisas primordiais da nossa vida, é saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Nós falamos sobre tanta coisa nesses 12 dias, passou muito rápido. Não sei para vocês, mas passou muito rápido os 12 dias, certo? Pra mim passou muito rápido. E eu tava tão nervosa antes de começar, né, esses 12 dias, porque realmente é um desafio para mim também estar aqui compartilhando da palavra de Deus e compartilhando esse devocional com vocês. Queria muito que fosse algo íntimo, né? Tanto que eu que tô gravando aqui sozinho e tal, arrumo aqui as luzes e começo a gravar. Então, queria que fosse o mais íntimo possível, que você aí na sua casa se sentisse à vontade também. Então, eu tô muito feliz, sabe, com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com o cuidado de Deus conosco, sabe? Só de estar aqui, só de nós vivermos isso junto, a gente já sentiu um cuidado de Deus conosco, né? Principalmente nesse tempo que a gente tem vivido, né? De pandemia, que é algo que pegou todo mundo de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. E é um tempo onde tantas dúvidas, né, vêm na nossa mente, tantas preocupações, tantos pensamentos, às vezes pensamentos ruins. É de não saber quando isso vai acabar, como, o como, quando, né? As perguntas que a gente faz. Mas eu vi muito cuidado de Deus conosco, assim, do Espírito Santo falar comigo, de a gente ter esse tempo diário. Realmente eu senti um cuidado de Deus comigo, com você. E obrigado também pela sua constância, né? Acredito que tudo que a gente viveu aqui foi incrível, foi maravilhoso, mas não é sobre a Gabi, não é sobre uma live no YouTube, mas é sobre um desejo seu. Então, assim, quem vai definir quanto isso vai ser uma realidade na sua vida ou não, ou vai ser só um momento que você viveu, é você mesmo. Então, assim, decida. O devocional é uma decisão de encontrar o Senhor todos os dias. Como eu sempre falo, bom ou ruim, um dia bom ou ruim, é uma escolha, é uma decisão. Então, decida todos os dias ter esse tempo, ter esse momento com o Senhor, sabe? Escolha conhecer a Jesus, não só de ouvir falar, não só de experiências das pessoas. É muito bom você ouvir alguém falando do que viveu com Jesus. É muito lindo, tipo, ver o testemunho de alguém. Isso realmente testifica a nossa fé, aumenta a nossa fé. Só que melhor ainda é você ter as suas experiências com Deus. E é sempre o próximo passo, é sempre de, sabe, não tenha pressa e ansiedade também. Tipo, nossa, Gabi, várias coisas que você falou, eu sinto que ainda não tô vivendo. E, gente, o mais importante não é em qual nível você tá, mas se você tá disposto a ir em níveis mais profundos. Se você tá disposto a ir, tenha paciência, tenha calma, com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir cada vez mais, amadurecendo espiritualmente. Então, não importa qual nível de maturidade você está hoje, o que realmente importa é se o desejo de mais de Deus vive em você, se esse desejo está realmente em você. E creio que está. Eu creio na nossa geração. Eu acredito na nossa geração. Acredito que vou ver cada vez mais pessoas que conhecem a Jesus, que têm as suas experiências com Jesus, que oferece uma adoração racional, uma adoração que você entende por que você está adorando, né? Você não está ali só cantando, você entende o porquê. Então, é tudo muito estabelecido. Então, dia após dia, por isso que eu escrevi um livro chamado Jesus Todo Dia. É porque todo dia, gente, até a volta de Jesus, é todo dia. Não deixe que isso se esfrie, sabe? É como uma fogueira. Se você deixar lá, ela vai se apagar. Você tem que ir colocando lá mais lenha, para que essa chama não se apague. Então, como a chama acesa vai depender muito de você. Então, assim, e entenda que o nosso inimigo, ele sempre vai criar situações para te desfocar do devocional. Sempre. Ai, hoje eu tô muito cansada. Ai, hoje eu acordei atrasado. Ai, hoje não sei o quê. Ai, não, hoje tem muita coisa pra fazer. Ai, eu esqueci. Hoje eu tô estressada, hoje eu não vou fazer. Então, assim, sempre vai ter, tá, pessoal? Alguma coisa para te desfocar, tá? Então, assim, vença isso em nome de Jesus. Vença isso. Porque você tem visto os frutos que você tem colhido, certo? Os frutos que vocês têm colhido nesses dias. Então, sabendo em tudo que Deus faz e tudo que Ele fez até aqui, a gente sabe que é só o começo de tudo que o Espírito Santo vai falar conosco. Então, assim, lembrando, não tem uma fórmula. Então, assim, coloque, se você quer começar adorando ou se você quer começar lendo a palavra, se, não sei, faça da sua maneira, sabe? Às vezes eu coloco louvor enquanto eu ainda tô me arrumando, escovando o dente. Então, assim, vai colocando um louvor. Enfim, você vai saber as estratégias certas para vencer, ok? E para encontrar Jesus. Então, assim, sempre também faça coisas novas, né? Como eu disse, prepara um tempo diferente com Deus, talvez num lugar diferente, prepara uma surpresa, enfim. Ame o relacionamento com Deus. Ame, desfrute, curta. Não pode ser um relacionamento pesado, um relacionamento, sabe? Ai, não, tem que ser leve, tá? Então, desfrute do seu devocional com Jesus todos os dias, que eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida. Muito, muito, muito, muito mesmo. Amém? Vamos orar? Vamos. Amém. Pai, obrigada Bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, então nada melhor do que só te agradecer, Jesus. Obrigado por esses dias, por essas pessoas, Pai, que estão com fome e sede de mais de Ti. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui. E nos conduza, Espírito Santo, todos os dias. Que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Obrigada, Jesus, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua presença. E fala ao nosso coração essa manhã. Fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a sua voz. Precisamos ter esse entendimento do que é ser grato, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela sua vida. Vamos então ministrar a música dessa manhã, que é Gratidão. nos surpreende, tu nos dá vitória e nos faz crescer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode escrever aí. Queria primeiro que você escrevesse aí no seu caderno se você se considera uma pessoa grata. Se você se considera uma pessoa grata. Essa música é uma música especial, muito especial. Pra quem não sabe, quem escreveu essa música foi meu marido, o Leandro. E foi uma honra pra mim, uma alegria poder gravar. E a gente recebe muitos testemunhos dessa música, sobre essa música. E o meu marido, ele é uma das pessoas mais gratas que eu conheço. Mais gratas. Ele é uma pessoa que expressa muito isso, sabe? Nas atitudes dele. E não só nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldade. Isso me inspira muito. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje sobre gratidão. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre gratidão é entender que ser grato é uma escolha. Ser grato, a gratidão não é um sentimento apenas, de tipo assim, ah, obrigado, valeu. Sabe quando alguém faz alguma coisa pra você, assim, ei, valeu, obrigado. Não é só isso. Ser grato é uma escolha. É uma escolha. Então, se é uma escolha, não está condicionada a só dias bons. Ser grato é uma escolha. É uma escolha. Primeiro ponto que eu queria compartilhar sobre gratidão é: seja grato o tempo todo. Seja grato o tempo todo. Por que isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, 11. Vou esperar você abrir. Filipenses 4, 11. Dória e nos faz crescer. Filipenses 4, 11. Diz assim: digo isso não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente só conhece esse último, né, pedaço. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que que a palavra quer nos dizer com isso? O que que Paulo entendeu? Que eu sei viver em qualquer situação. Eu sei viver, eu aprendi a viver contente. Então, eu aprendi a viver grato. Eu aprendi a viver bem. Ele não tá falando aqui, olha, eu aprendi a viver mal. Eu vivi de uma maneira muito ruim, os dias ruins, a pobreza. Ele não tá falando isso. Ele tá dizendo, olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi a viver bem em qualquer circunstância. Eu aprendi a ser grato em qualquer situação. Seja na fartura, como na fome, na abundância, na escassez, quando eu fui humilhado ou quando fui honrado. O problema é que muitas vezes a nossa gratidão está totalmente condicionada a uma coisa boa. Ai, obrigado, Jesus, que eu consegui isso. Senhor, muito obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, que deu tudo certo. Mas, ser grato em todo tempo, estar contente, aprender a se alegrar, é aprender a ser grato também nos dias difíceis. É em todo tempo. Em todo tempo. E será que a gente tem tido isso? Será que a gente é feliz no pouco? Realmente, o meu marido, ele sempre dá um exemplo sobre gratidão que é muito interessante. É, quando ele teve a sua primeira bicicleta, aquela bicicleta muito ruim, assim, aquela bicicleta caindo aos pedaços, assim, ele cuidava muito daquela bicicleta, de como ele lavava, ele, né, quando ele era bem jovem, ele lavava, cuidava dela e tal. E depois, quando Deus foi o abençoando, ele curtia cada coisa, cada momento. O primeiro carro, o mais simples que ele teve, então, assim, tudo que ele foi conquistando, ele foi se alegrando, só que na mesma intensidade, na mesma intensidade. Então, será que a gente consegue hoje se alegrar com um pouco? Ai, Gabi, mas eu desejo coisas muito maiores, sabe? Eu quero muito estar numa situação melhor, eu quero muito viver um relacionamento melhor, quero muito ter um emprego melhor. Mas assim, com um pouco que você tem hoje, com o que você tem hoje, você é grato? Realmente? Ou a sua gratidão está condicionada a uma coisa boa? Então, o que a palavra quer nos ensinar? Que a gratidão é uma escolha. E que ele aprendeu. Vamos lá. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Então, é um ensinamento que a gente vai entender ali. Quem vai nos ensinar? Mas, assim, é um ensinamento. Então, assim, eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Eu compartilhei isso com vocês, acho que foi um dos primeiros devocionais que eu tava vendo uns vídeos meus antigos e como eu tava muito feliz naquele momento. Muito feliz mesmo, mesmo, porque eu tava cumprindo o meu propósito aqui. Então eu tava com o Senhor, então aquilo me preenchia. Então, se a sua gratidão estiver condicionada a uma coisa boa, você sempre vai se frustrar. Você sempre vai se frustrar. E vai viver amargurada. Triste. Ai, não, não, só com as outras pessoas acontece. Sabe, você já viveu com uma pessoa ingrata? Já teve convivência com uma pessoa ingrata? Você já fez alguma coisa para uma pessoa e ela não te agradeceu? Ou não reconheceu? É ruim, não é? É muito ruim. Então imagina para o Senhor que está cuidando de nós, trabalhando, que sabe o tempo de tudo, o tempo certo para todas as coisas acontecer na sua vida. Imagina Deus cuidando de nós, nos mínimos detalhes, cuidando da nossa vida, cuidando do que vai acontecer, fazendo um plano, pensando sobre nós, fazendo um plano perfeito sobre a nossa vida e a gente reclamando. Sabe? Tipo o povo do deserto de Israel. Que só reclamou e murmurava, murmurava, murmurava, murmurava tanto que teve que dar um jeito, teve que fazer os deuses lá. Eles desagradaram tanto o Senhor, eles não foram gratos. Eles não souberam viver com o tempo, eles não aprenderam a ser grato em todo o tempo. E mesmo Deus cuidando deles, mesmo Deus cuidando, não faltando nada. Então, primeiro ponto, seja grato em todo tempo. Eu não sei qual tempo, qual estação você vive hoje. Mas como é importante a gente dar valor a todas as estações da nossa vida, todas as estações. Tem estações que vai ser um tempo de plantar, então vai ser um tempo de entrega, um sacrifício. Mas você também vai viver o tempo de colheita. Só que ser grato em todo tempo, estar contente no Senhor em todo tempo. Senão a gente não faz sentido. Então a gente não precisa da Bíblia, então a gente não precisa da palavra. Se isso daqui não for um manual para a gente, se a palavra de Deus não for viva e eficaz, se a gente não procurar viver a palavra de verdade, não viver a palavra, abrir a Bíblia, ler um texto e fechar, mas se aquilo não for uma realidade na nossa vida, se a palavra de Deus não for uma verdade viva e eficaz em nós, não faz sentido. Então, pegue a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo. Assim, tá bom, me ensina então. Me ensina a ver a sua bondade, sabe? Me ensina, Senhor, a ser uma pessoa mais grata. Mais grata. Mesmo no pouco. Mesmo na humilhação. Ué, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, em qualquer circunstância, em qualquer momento, ele tá falando aqui pra gente, eu sei estar contente. Eu sei ser grato. Então, a gratidão é uma escolha. Amém? A gratidão é uma decisão que você faz. Ser grato é uma decisão. Então, viva bem as estações da sua vida. Não viva com peso as estações da sua vida. Tipo, ai, não aconteceu ainda. Ai, não aconteceu ainda. Tá vendo? Não vai acontecer. Ah, tá demorando demais. Ah, não sei o quê. Sabe? Aí você vai ser uma pessoa amargurada, uma pessoa triste. Uma pessoa frustrada. Porque a sua alegria tá baseada nos dias bons, nas suas conquistas apenas. Então, que o Espírito Santo nos ensine a sermos gratos, a estar contente em qualquer situação. Amém? Amém. Ponto 2. A vontade do Senhor. A vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo, vamos lá, é importante sempre, gente, a gente ler a palavra e ir lembrando. Depois você anota, né, esses versículos, mas depois lê com calma também o capítulo, que aí você vai ter mais revelações do Senhor ainda. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Então, assim, estar grato é saber e viver a vontade de Deus. Menos controle e mais os planos de Deus sobre a nossa vida. Outro versículo que fala sobre a vontade de Deus está em Salmos 143,10, diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, porque o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Então, aí chegou o ponto que a gente precisa saber. Como a gente vai ser ensinado a viver a vontade de Deus? Pelo Espírito. Né? Tudo que a gente falou até aqui vai se encaixando, né? Tudo vai fazendo mais sentido. Então, quem vai nos ensinar a fazer a vontade de Deus? O próprio Espírito Santo que habita em nós. Então, quanto mais do Espírito é vivo dentro de nós, mais vamos fazer a vontade de Deus. E em tudo dai graças, em tudo agradeça. Pois essa é a vontade de Deus. Então, o desejo do Senhor é que em todas as coisas a gente seja grato. Mais uma vez, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, quando você escolhe viver a vontade de Deus, você escolhe ser grato. Quando você escolhe não os seus desejos, os seus anseios, a sua maneira, mas você escolhe a plena vontade de Deus, você vive algo extraordinário. Você vive algo extraordinário. Salmos 48 diz, Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Olha que linda. Tenho muita alegria de fazer a sua vontade. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, assim, encontrar alegria em fazer a vontade de Deus. Então, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, estamos debaixo da vontade de Deus, nós temos que aprender a ser gratos em todo tempo. A gratidão está totalmente ligada a fazer a vontade de Deus. Se a sua vida, se você entende e você sabe que você não vive, não você tendo controle e governando a sua vida, mas a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor e você faz a vontade dele, não a sua, você aprende a ser grato e entende que se ele está fazendo, tudo que ele faz é bom. O tempo dele é bom, o tempo dele é perfeito, a maneira dele é perfeita. Entende? E aí você entende que por mais que seja difícil, por mais que a estação que você esteja vivendo é difícil, você confia na vontade dele. E então você é grato. Então você é grato. Porque você confia nos planos, nos pensamentos que ele tem para você. Entende que tudo que a gente foi falando, gente, até aqui, sabe? A gratidão, o fato de você ser grato é algo que vai realmente transformar a sua maneira de olhar para as coisas. E muitas das vezes a sua maneira de olhar também para os dias difíceis e achar também motivos para agradecer. Motivos para agradecer. Sabe, num dia muito ruim, que tudo pareceu dar errado, tudo deu errado naquele dia. Qual o motivo de eu agradecer, Gabi? Você está respirando. E amanhã você vai acordar e você tem mais uma oportunidade de agradecer. Você está agradecendo pelo ar que você está respirando, que o Senhor nos dá? A gente nem lembra. É tão automático. Mas é a maneira que nós estamos vivos. Estamos respirando. Respira fundo aí dentro dessa casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E entenda que quanto mais a gente conhecer ao Senhor, quanto mais a gente se relacionar com Ele, mais gratos nós vamos ser. Porque a gente vai ver a bondade de Deus mais de perto. A gente vai ver o cuidado de Deus mais de perto. Com mais intimidade. Com mais alegria. Então, quanto mais perto você tiver de Deus, quanto mais próximo você tiver de Deus, você vai aprender a viver contente, grato, no dia bom e no dia mau, em qualquer circunstância. Porque Ele é sua força. Ele é nossa fortaleza. Ele é nossa fortaleza. Ele é nossa fortaleza. O ponto 3 que eu queria falar com vocês é: seja grato a Deus, ao Senhor. Eu queria lembrar tudo que a gente falou nesses 12 dias. A gente falou sobre ser insaciável, sobre ter fome e sede. Então, por que não agradecer pelo alimento e pela água que não cessa? Nós falamos sobre a verdadeira liberdade. Por que não ser grato pela liberdade que Cristo conquistou na cruz por nós? Por quê? Por que não agradecer? Por que não dizer muito obrigado, Senhor? Porque hoje eu sou livre. Existia um abismo entre nós. Existia uma separação imensa entre nós. E o seu sangue nos libertou. Profundidade, Senhor, obrigado pelo rio, obrigado por ser uma fonte inesgotável, obrigado pela honra de poder desfrutar do sobrenatural, mesmo eu sendo pecador e falho, obrigado por essa honra de poder mergulhar. A cura da alma, obrigado, Senhor, porque você me cura todos os dias. Obrigado, Senhor, porque tu és a cura que eu preciso. Tu és a cura que eu necessito. E o Senhor me cura. Obrigado, Jesus. A solidão, obrigado por estar comigo. Obrigado, Jesus, por estar comigo em todo tempo. Obrigado porque o Senhor é um Deus bem perto. A espera, obrigado, Senhor, por me ensinar e obrigado, Senhor, também pela espera. Porque eu entendo que a espera está me ensinando. A espera está me preparando. Obrigado, Jesus, porque mesmo que eu não consiga entender o porquê que eu tenho que esperar tanto tempo para o meu milagre chegar, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu escolho ser grato. Falamos sobre paternidade. E para mim, um dos motivos da gente ser mais grato. Deus, obrigado, porque hoje eu sou considerado seu filho, sua filha. Obrigada, Jesus, porque eu posso te chamar de Abba. Entende que Abba é mais íntimo do que pai? Abba é papai. Obrigado, papai. Obrigado, porque antes eu não podia, antes eu era escravo. Eu era só um servo. Mas agora você me chamou e eu sou sua filha. Então, a gratidão pela paternidade. Espírito Santo, falamos sobre o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque você vive em mim e você me ensina. Você me ensina todos os dias. Você me direciona, você me convence do pecado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado por me convencer que eu errei ali, que eu falhei ali. Obrigado, Espírito Santo, por ser a luz para o meu caminho, por me guiar. Obrigado, Espírito Santo. Noiva, obrigado pela honra de ser a sua noiva, Jesus. Porque eu sei que você está preparando tudo para o nosso casamento, para o nosso grande encontro. E obrigado pela honra de só poder ser sua noiva. Falamos sobre guerras. Obrigado, Deus, porque você vence as minhas guerras. Obrigado, Senhor, porque você vai à minha frente. Obrigado, Jesus, porque você vence por mim. Falamos sobre adoração. E obrigado, Deus, por isso. De poder levantar as minhas mãos, de ter o acesso. A gente nunca vai ter o total entendimento da gratidão a Deus se a gente não entender da onde Ele nos tirou. A gente nunca vai ser grato a Deus o bastante e entender o quanto nós precisamos diariamente ser gratos a Deus se a gente não viver com Ele diariamente. Se a gente não tiver o real entendimento do que Ele fez por nós e do que Ele faz por nós todos os dias. Não tem como. Porque você vai estar preocupado com muita coisa, você vai estar aterifado com muita coisa. A palavra do Senhor diz assim em Salmos 50:23. Salmos 50:23 diz assim: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Sacrifício de ação de graça, sacrifício de gratidão. Sim. Às vezes você ser grato numa situação muito difícil, você está glorificando ao Senhor, você está adorando a Deus. Então, o que que a palavra nos ensina? Então, que em mesmo a dias difíceis, em mesmo a situações difíceis, em meio a ambientes totalmente desfavoráveis, você ser grato a Deus, você está fazendo um sacrifício de ação de graças. Você está fazendo um sacrifício de gratidão. E isso glorifica ao Pai. E isso adora ao Pai. E isso glorifica ao Pai. Então, sermos gratos a Deus é uma escolha e também um sacrifício. Mas todas as vezes que nós o fizermos, vamos estar glorificando quem Ele é. Quem Ele é. Jesus teve um ato de gratidão no pouco. Lembra quando Ele Mateus 15, 36. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. E todos comeram e se fartaram. Então, o que que Jesus tinha ali? Pouco. Pouco. Tinham mais de 4 mil homens, além de mulheres e crianças. Então, qual é a lógica de Jesus agradecer ao Pai? Qual é a lógica de agradecer ao Pai baseado numa coisa que ele não tem o bastante para alimentar aquela multidão? A nossa gratidão está totalmente ligada também à nossa confiança ao Senhor. Você confia em quem é o seu Deus. Então eu agradeço, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu sonho. Ele é poderoso. Então a sua gratidão também está toda. A sua gratidão a Deus está totalmente ligada à sua confiança. Porque você confia que Ele pode. Então Jesus estava ali com pouquíssimos pães, 2 peixes. E falou: graças. E deu graças. E agradeceu a Deus. Então por que a gente não consegue ser grato? Por que que a gente não consegue enxergar Deus com o pouco que a gente tem? Ser grato a Deus. Eu disse só alguns pontos que a gente falou esses dias. 11 pontos que a gente falou. 11 só. De inúmeras coisas que o Senhor faz por nós e dos inúmeros privilégios que a gente tem de Deus. Tanta honra que a gente tem, que o Senhor nos concedeu pela misericórdia e graça. Só que sempre vai ser uma escolha a gente ser um filho grato ou um filho ingrato. Qual o prazer que um pai tem de dar presentes a um filho ingrato? Eu não sou mãe, mas quando eu vou presentear alguém, se aquela pessoa não celebrar, se aquela pessoa não agradecer, cada vez menos eu não vou ter o prazer de dar presente pra aquela pessoa. Certo? Porque, ué, ela nem agradece. Ela nem é grata. Ah, não, ela só agradeceu porque eu dei um helicóptero pra ela. Ela só agradeceu porque eu dei um carro pra ela. Então, agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem hoje. Que por mais que pareça pouco nas suas mãos, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas, certo? Então, ser uma pessoa grata é uma escolha. Ser uma pessoa grata é uma escolha. E ser uma pessoa grata ao Senhor é uma escolha. Então, que a partir de hoje você possa ser ensinada pelo Espírito Santo que vive em você a ser uma pessoa grata. Que o Espírito Santo te ensine dia após dia a como viver contente em todas as situações da sua vida, em qualquer circunstância. Peça. Espírito Santo, me ensine a ser uma pessoa grata. Espírito Santo, me ensine a ser uma pessoa grata com o próximo. Me ensine a agradecer pelas coisas simples, simples do meu dia a dia. Me ensina, Espírito Santo, a agradecer pela minha família todos os dias. Me ensina, Senhor, a agradecer pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha esposa. Me ensina, Senhor, a ser cada dia mais uma pessoa grata. Mesmo que eu ainda não viva aquilo que eu sonhe, mesmo que o meu sonho não esteja realizado, me ensina a ser uma pessoa grata. Entenda que o Espírito Santo continua dizendo que Ele ensina todas as coisas. Seja grato. Seja grato pelo emprego que você tem. Seja grato pela família que você tem. Seja grato pela sua saúde. Seja grato. E por mais que essas coisas você ainda viva situações difíceis, seja grato mesmo assim. Porque o Senhor é poderoso para fazer os milagres que a gente precisa. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso para cumprir. E o Senhor fará todas as coisas. Então, Ele é o Deus que faz os milagres. Ele é o Deus que faz. Então, como Jesus pegou poucas coisas, sabendo que tinha mais de 4 mil pessoas para serem alimentadas. Em vez dele reclamar, dele murmurar e falar: Pai, o Senhor não vai descer pão do céu para toda essa gente? O que que vai fazer? O que que eu vou fazer para alimentar esse povo aqui? Como que eu vou fazer agora? Não. Ele perguntou: o que você tem? Ah, tá. Alguém tem, tá. Você tem isso? Só tem só isso? Tá. Eu vou agradecer ao Senhor. Porque eu sei que Ele pode tudo. Então, a nossa gratidão está também totalmente ligada à nossa confiança e no nosso relacionamento com Jesus. Hoje vai acabar o nosso devocional juntos. Juntos. Mas entenda que o devocional é o seu encontro com o Senhor. Não é um encontro com uma live com a Gabi. Eu tô muito feliz e muito grata pelo tempo que a gente viveu aqui juntos. Muito. A gente compartilhou o nosso devocional. Mas o seu encontro é com o Senhor. É com o Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Escolha. Escolha se encontrar com Ele. Escolha. A gente compartilhou aqui e foi maravilhoso. Foi lindo que Deus fez. Eu amei muito. Muito. Mas não tenha medo de viver as experiências sobrenaturais que você vai viver. Não tenha medo. Sabe, amanhã, quando você acordar. E escolha um tempo. Tipo, defina um tempo. Eu vou fazer todos os dias. Já que eu fiz com a Gabi 9 horas da manhã, então vai ser 9 horas da manhã o meu encontro com Deus. Ok. Coloca no seu despertador, assim como você acordou para assistir essa live todos os dias, 9 horas da manhã, coloca um despertador para se encontrar com o Senhor todos os dias. E, gente, mais dicas da Gabi agora pro seu devocional. Tem um aplicativo que é o da Bíblia online. É aquele clássico, né, da Bíblia. Eu acho que não tem outro com outro nome. É o da Bíblia. Lá tem muitos devocionais prontos. O que é devocionais prontos? Para você, no começo, vai te ajudar muito. O que é um devocional pronto? Ele prepara dia após dia para você temas para você ler. Então, assim, tem devocional de confiança no Senhor, tem devocional de fé, tem devocional de vários temas. Então, você escolhe lá e cada dia vai ter sei lá, 3 ou 2 versículos, capítulos da Bíblia para você ler e para você meditar. Então, assim, mais uma dica para você. Tem o Pão Diário, tem, assim, tem vários livros de devocionais, vários livros de devocional. Tem esse aplicativo da Bíblia. Esse aplicativo da Bíblia me ajuda muito. Eu tô tentando, né, vou conseguir ler a Bíblia todo esse ano. Então, ele tem lá um plano de devocional, de leitura da Bíblia, a Bíblia em um ano, né? Então, assim, tem várias maneiras, gente, várias maneiras, tá? Só não para, só não para. Gabi, o meu devocional do mês de julho vai ser, eu vou ler o livro inteiro de Provérbios. Então, todos os dias eu vou ler 2. Então, assim, seja organizado também no seu devocional. Organize o seu devocional, tá? Tipo assim, esse mês vai ser assim, e mês que vem vai ser assim. Ah, o ano tem 12 meses, então cada mês eu vou... Não sei. Organize também o seu devocional, tá? Prepare tudo com amor, com cuidado. É um encontro. É um encontro. Então, assim, pense nesse encontro diário. Então, toda vez que você sentar, você, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo, sabe, adore, coloque o louvor que você gosta de adorar, sabe? Coloque um louvor, adore, cante, enfim, seja você no seu devocional. Seja você no seu devocional, tá? Dei aqui algumas dicas e agora eu quero agradecer a vocês. Agradecer a vocês pela honra de poder compartilhar isso com vocês nesses 12 dias. Obrigado pela constância de vocês. Obrigado por isso. Eu entendo que isso é graça de Deus. Não é a Gabriela, não tem nada a ver sobre quem eu sou. Mas tudo a ver sobre quem nós somos em Deus, filhos. Então, me senti muito feliz com os nossos encontros diários. Eu senti saudades, dos nossos encontros todo dia. Mas estou muito feliz pela honra de poder, estarmos juntos como igreja, como filhos, e poder aprender mais do Senhor. Então, aqui toda a minha gratidão a você. Obrigada de verdade por essas manhãs tão especiais. Espero que tenha sido bênção na sua vida. E para você que foi a primeira experiência com o devocional, continue, continue, continue, continue. O Senhor vai falar muito com você. Eu tenho certeza disso. Ame o devocional, ame o seu tempo com Deus. Que isso seja primordial, que isso seja, necessário todos os dias da sua vida, todos os dias, em todo tempo. Ele é a nossa força, ele é a nossa esperança. O Senhor é bom. Então, toda a minha gratidão a vocês, com todo carinho, com todo o amor, por esses dias, por tudo que a gente viveu aqui. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo que nós vivemos juntos. Mas eu oro, Pai, para que todas as pessoas que estão aqui continuem sendo ativadas pelo Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo. Oro, Senhor, para que o devocional continue sendo esse novo hábito na vida delas. Que continue sendo, Senhor, uma chave fundamental no dia a dia delas, Pai. Que elas possam enxergar e ver com os próprios olhos tudo aquilo que o Senhor vai fazer. A partir da entrega delas, do cuidado delas com o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Nós te amamos tanto e te peço que a sua presença agora, maravilhosa e perfeita e doce e leve, possa nos envolver nesse dia. Obrigado, Jesus, porque tu és bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, nós escolhemos ser gratos e agradecer pela sua vontade, sabendo que ela é perfeita. Obrigada, Senhor. Nós te amamos tanto. Amém. Ah, acabou. Acabou, mas é só o começo. Só o começo para tudo aquilo que o Senhor vai falar com vocês. Muito, muito, muito obrigada por você acreditar nesse projeto, acreditar nesse tempo, né, que a gente teve aqui todos os dias, durante 12 dias. Então, glória a Deus pela sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que a paz do Senhor esteja com você todos os dias. Então, escolha se encontrar com o Senhor todos os dias. Escolha se encontrar com o Senhor todos os dias. É sobre Ele, é sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz. Então você tem o acesso. Aproveite, experimente, você tem o acesso. Então, que você possa viver e experimentar a cada dia mais no seu devocional as experiências mais lindas com o Senhor. minha gratidão, gratidão ao Senhor, gratidão a vocês, que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Eu vou postar uma foto lá no Insta agora. Eu queria muito que você falasse o que foi o devocional para você, o que foi esses dias, o que o Senhor falou com você sobre tudo isso, sobre o devocional, sobre esse tempo que a gente precisa viver com Deus. Eu vou ficar muito feliz em ler os comentários lá no Instagram, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Amo vocês.